Tiago Rosa Lacerda, aluno de Física Médica. Tiago, já é muito tempo aguardando o alojamento, né? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, fora Temer. E eu tô precisando crer que outra pessoa crê em mim. Eu briguei com meus pais, chutei minha mina e acabei ficando sozinho. Suicida avançada, eu colei junto com os maninhos. Um cai pra cima, o outro atira, essa é a lei, nós quebra o fim. Eu lutei pra vir, eu cansei de mudar. Já dei tanto rolê, eu quero é descansar. E se eu não parar hoje, eu acho que eu não vou voltar. Eu me joguei do precipício por prestígio que eu nunca vou alcançar. Me cortei com a faca, já o sangue estanca. Por um masoquismo que pesa na minha balança. O incenso cheira a casa toda, toda a minha vida aqui. Minha vida é pouca coisa, igual as que eu tenho aqui. Qual é o preço de me arriscar pra viver do meu sonho? Sonho acordado de acordo com o que propõe. Eu blefo na mesa do jogo, ando falando pouco, arquitetando a fuga pro mundo que eu sou dono. Não, não vai ficar assim não. Assim não vai ficar. Não, não vai ficar assim não. Assim não vai ficar. Não, não vai ficar assim não. Assim não vai ficar. Não, não vai ficar assim não. Assim não vai ficar. Eu tenho um armário lotado de desaforo. Você não é o primeiro otário a me tratar com desacordo. Não vou ofender você. Escolhi manter o decoro. Busco a paz interior. Mergulho no inferno desse entorno. Lembro de você, não esqueço do rosto que eu tenho na mão. Não é fruto de furto que eu tenho no bolso. Não é fruto de roubo. Então checa meu pulso e leva meu vício. Leva o papel que anotei essas rimas. Caralho, não sabe você que é difícil. Rasga não, pô, que isso. Eu tava guardando essas frases pro disco. Aristocrata, artista, paga os riscos que oferecem plena praça. Os pais não falam disso. Aprende orgasmo na escola. Em base disso vão foder durante a aula. É que os pais não falam disso. Sempre atrás do que lhes falta. Seu filho começou com a Eva em plena temporada de férias. Quando se deixou sua casa totalmente aberta, pronta pra qualquer estranha desvirginar qualquer careta. Isso não é uma rima, é um tarja preta. Não, não vai ficar assim não. Assim não vai ficar. Não, não vai ficar assim não. Assim não vai ficar. Não, não vai ficar assim não. Assim não vai ficar. Não, não vai ficar assim não. Assim não vai ficar. Mais uma vez apertei o play, parei, voltei no pause. Não fiz tudo que cê estei, fiquei no quase cessei. Parei a base, apertei o beat, fui respirar e tomei bote dos caras da Blaze. Parecia um filme antes de tomando choque de três vezes. E foda essa crise, chamando puta de baby. Nego usa droga em casa, ainda fala mal de rei. Meti o pé e criei asa, olha que só tinha triste. Observador em observação, sendo observado. Tava te filmando e acabei fotografado. Tipo retrato falado e comentado. E após o sinal, só deixar o seu recado. Tô desligado, não sou tão legal, mas deixo o meu legado. Legalizo o ilegal, é melhor ficar ligado. Pensei bem pensado, o tempo tá passando e eu gosto bem passado. Vou fazer, alguns vão parar, outras vão parir. Uns vão pirar, alguns vão sair, outros vão ficar. Mas se quer fugir, é melhor me avisar. Tá tudo estranho, de onde vem todo meu ganho? Criaram um monstro e olha o tamanho. Tá de alma limpa e carece de um banho. Nem me acanho, não é sempre que bato, mas quase não apanho. Cê sabe que eu jogo o jogo do jeito que tem que ser feito. Sem falta respeito, é melhor ver direito. Sempre direto e reto. Entre o errado e o certo, sou primo do honesto, irmão do esperto. Fala mal de longe, cuidado parceiro, que eu sinto de perto. We are advancing.